Agora veja só, irmão. Quando os sábios, 70 homens, pegaram o texto do Velho Testamento e traduziram para o grego. Quando eles leram no Velho Testamento a palavra congregação, e algumas vezes aparece a palavra assembleia, que é uma outra palavra, mas fala do mesmo povo. Eles só encontraram uma palavra no grego, que é eclesia. Não havia nenhuma outra palavra. Mas há algo que nós ouvimos lá em Israel através da apóstola Valnice, que abriu nosso entendimento. Eclesia é uma palavra que expressa apenas o que acontece momentaneamente no encontro de um grupo de pessoas. Eclesia, no grego, no Novo Testamento, para os helenistas da época, era apenas uma pequena reunião de pessoas com o mesmo interesse. E essa palavra ficou como sendo a expressão de igreja. Mas igreja não é um pequeno grupo que se reúne de vez em quando. Igreja não é o que acontece quando nós nos reunimos. Igreja é o corpo de Cristo, que existe independente de eu e você estarmos reunidos no mesmo lugar. É o corpo de Cristo. A palavra eclesia é pequena demais. A palavra igreja que temos hoje é pequena demais para expressar o que é o corpo de Cristo. Porque igreja tem a igreja de Nossa Senhora do Carmo, tem a igreja da Obadia, tem a igreja presbiteriana do Venda Nova, tem a igreja batista do Eldorado, tem milhares de igrejas que raleiam o significado da palavra igreja. Tem a igreja, que é o lugar onde a gente vai. Eu vou onde você vai? Eu vou na igreja. Assim como a eclesia é rala, igreja para nós no português ficou uma palavra rala demais, superficial demais. E aí nós vamos no mapa. E a palavra para a congregação no Velho Testamento é a mesma que um grupo, uma multidão, uma família, uma assembleia, uma congregação de filhos. É diferente, irmão? Você não é membro de uma igreja. Você é filho do Senhor. Ouça bem, eu não estou propondo mudar os termos, não. Eu não estou aqui ensinando que agora a gente tem que falar diferente. Não, irmão, podemos continuar falando do mesmo jeito. Mas precisamos entender mais. Eu não apenas vou à igreja. Eu não apenas busco o recurso de Deus na igreja. Eu sou a igreja. Eu não sou um grupo que se reúne e quando se reúne se estabelece. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou filho, eu sou uma família. A outra palavra diz respeito a testemunha, gravação, testemunho, congregação no Velho Testamento, são os testemunhas de Deus. O que é uma igreja? Um grupo de pessoas que são uma gravação da obra de Deus. Ele gravou em mim o jeito do nariz, o jeito dos olhos, a voz, o cabelo. Ele gravou em mim, não fisicamente como eu estou dizendo, mas ele gravou nas tábuas do meu coração, sua lei. E a cada dia aparece mais o caráter de Cristo que está gravado aqui dentro. Isso é igreja. Muita gente decepcionou com a igreja. Muita gente não deu certo em tal igreja. Muita gente não gosta de igreja, mas nada disso é igreja. Por isso que muita gente não dá certo. Por isso que muita gente não gosta. Por isso que até o ímpio critica. Porque nada disso é igreja. Essa assembleiazinha que se reúne domingo e tem um jeito de cumprir a liturgia, os ritos, não é igreja. Igreja é o que estava lá no deserto. Um grupo de filhos do Senhor andando em obediência. Agora eu estou entendendo, Senhor, um pouquinho mais o que é a igreja. A palavra igreja, também usada como assembleia no Velho Testamento, ela expressa muito mais. Eclesia era a palavra grega que mais se aproximava da assembleia de Deus. Mas seu significado é limitado, expressa apenas um grupo de pessoas que, enquanto reunidas, formam uma assembleia. A igreja é o corpo vivo de Cristo, não apenas uma reunião de pessoas. Não há nenhum problema em continuarmos utilizando a expressão eclesia ou igreja, mas é imprescindível que entendamos o significado infinitamente mais profundo de igreja, ou de assembleia, ou de povo de Deus, congregação. Agora veja bem, irmão, se eu e você, como igreja, não importa o termo que usamos, nós não estamos aqui nos apegando a terminologias, a mensagem não é essa. Se eu e você entendermos que nós somos, na verdade, uma Assembleia de Deus, e eu não estou falando da denominação Assembleia de Deus, se eu e você entendermos que nós somos os filhos, e na expressão do Novo Testamento, o corpo de Jesus, eu sou o corpo de Jesus, eu sou o corpo de Jesus, eu não sou uma instituição, eu não sou líder de uma instituição, você não é membro de uma instituição, você, se faz parte da igreja, é membro do corpo de Jesus. Meu Deus, abre o meu entendimento para isso, porque se eu sou parte do seu corpo, eu não posso viver de qualquer jeito por aí. Eu não posso conviver, eu não posso falar, eu não posso agir exatamente como todos agem por aí. Eu preciso ser distinto. A igreja não é uma instituição, a igreja não é um hospital, a igreja não é uma organização, não é uma tentativa, não é uma associação, a igreja não é um negócio, a igreja não é um empreendimento, não é uma opção, a igreja não é a solução para os meus problemas, a igreja não é uma alternativa religiosa, não é uma escolha filosófica, não é uma decisão pessoal, não é uma muleta, a igreja é o corpo de Cristo, sua Assembleia Santa, a igreja é o projeto eterno de Deus, a noiva do Cordeiro de Jesus, que anda pelo deserto, mas no meio da glória do Senhor. Isso é fato, isso está escrito no mapa, e é assim que eu tenho que me enxergar, e é assim que eu tenho que enxergar a igreja do Senhor Jesus. Se eu não enxergar assim, eu vivo cambaleando dia após dia, na tentativa de resolver minha vida. O que significa sua vida na igreja? Você vem aqui? Você vai a uma igreja? Mas o que significa a sua vida na igreja? O que significa a minha vida? Porque de forma alguma eu posso ousar me excluir disso. Será que eu tenho a minha vida e de vez em quando eu vou cooperando, eu vou... Ou eu sou filho num só grupo, andando 24 horas por dia no deserto, mas diante da glória do Senhor. Um só povo. Você se vê assim? Você vive assim? Ou nós temos a nossa vida e de vez em quando a gente está na igreja? Se a nossa visão for parcial ou for equivocada, nós nunca vamos viver o que Deus prometeu para a sua congregação, para a sua assembleia, para a sua igreja. Quem sabe, eu e você não estamos vivendo lamentando, ou intercedendo, ou chorando e pedindo por algo que já poderíamos ter alcançado, e que só não alcançamos porque não entendemos o que é igreja. Você tem convicção de que é membro, da poderosa igreja de Cristo. Irmão, quando nós andamos por Israel, nós subimos as colinas de Golã, que fazem fronteira com a Síria. Tem território do inimigo que foi conquistado. Temos lá uma infinidade de casas que eram os quartéis da fronteira dos sírios, que foram tomados por Israel. E aqui, longe de mim, querer discutir se Israel está certo ou não, se fez, se não fez, isso não é nosso assunto aqui. Porque eles não estão certos no que fazem como homens, como todos nós. Mas, irmão, quando nós andamos por aquilo, por aqueles lugares e tantos outros, veio sobre mim um temor, o Deus que prometeu, lá atrás, que traria esse povo para essa terra, fez. O Deus que prometeu que o deserto ia florescer, fez. O Deus que falou, essa é a minha congregação, e eu vou levar essa congregação lá para aquele lugar, fez. Agora, se eu sou a congregação, você acha que Deus não vai fazer o que Ele disse que ia fazer em teu favor? Tem alguma possibilidade de não acontecer, de Deus falhar, de Deus não dar conta? Não tem, irmão. Olha para você e para a sua vida como membro do corpo de Cristo dessa forma. É impossível falhar. Vai acontecer. Deus vai trazer vitória. Deus vai edificar. Deus vai me colocar no lugar de bênção. Deus vai fazer aquilo. Só não fará se eu sair dos seus planos. Se eu enxergar a minha vida e a vida da igreja de forma errada, equivocada. Ou se eu olhar só essa faixinha fininha da minha realidade do dia de hoje e achar que isso é o meu mundo, é o meu universo. Senhor, me abençoa aqui. Não, não, não, eu quero ficar aqui, só nesse corredorzinho aqui, nesse quartinho espremido. Me abençoa aqui, põe luz aqui, traz riqueza aqui. Ou, Senhor, me faz vencer os inimigos. Não, filho, aí não. Você tem que sair daí e enxergar o todo. Você está lutando para sobreviver nessa terra ou para ampliar a sua visão de quem você é, de quem é a igreja do Senhor? Eu sou um ministro de Deus, trabalhando para a edificação da maior e mais poderosa obra em todo o universo. Eu sou um ministro de Deus, trabalhando para a edificação da maior e mais poderosa obra em todo o universo. Eu não fiz uma opção de ser pastor, eu não escolhi uma das alternativas. Eu tenho a maior e a melhor oportunidade dessa vida, servir ao Senhor. Isso não está limitado a mim, que sou pastor e que tenho tempo integralmente dedicado a isso. Isso é para você que trabalha na sua empresa, que trabalha na sua casa. Ser um ministro do Deus Altíssimo, trabalhando para a edificação da única e poderosa obra do universo. Já se deu conta de que todo o teu esforço vai passar? Todas as tuas conquistas e construções e realizações vai passar. Cândida, foi seu marido que construiu aquele prédio alto lá do Caiçara, não é? É Caiçara? Que passa ali muitos prédios. Tem um prédio alto que fica ali, quem? Um espigão lá. Não é no Caiçara, não. É aqui na é por ali. Um prédio grande, alto. No viaduto ali, é uma coisa assim. Eu sempre passei lá, alguns anos atrás que eu fiquei sabendo, o Cezão falou assim, o marido da Cândida construiu esse prédio aí. Gente, que construção, para mim aquilo era um negócio assim, como alguém constrói um prédio dessa altura, que coisa, gente. Aqui o irmão Célio, construtor, quantas coisas já construiu. Passa ou não passa? Passa ou não passa? Passa tudo. Envelhece, acaba. Não tem conquista, irmão, não tem construção nenhuma que vale a pena. Não tem esforço para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu sonho, para minha, meu planejamento, minhas ideias, meus sonhos, Deus. Não tem nada nessa vida que não vai passar, irmão. Eu preciso enxergar isso, que só não vai passar a igreja de Jesus. Não, a Bíblia falou que só não vai passar a sua palavra. É, a igreja é a encarnação de Jesus. É o corpo de Jesus. É a palavra que nunca passará. Eu preciso enxergar a igreja de outro jeito. Eu preciso enxergar a igreja de outra forma. Senhor, esta é a obra do Deus Altíssimo nessa terra.